Hotel Lima Tango, tá correto, só confirmando o transponder 0143 e confirme o POB. Gente, chame a torre em 1895 para iniciar a decolagem do Hotel Lima Tango. Salvador, chama 6312, agora está pronto para puxar essa nama 02. Gente, aguarde, 6312, temos um tráfego da companhia, um Airbus está aqui próximo, já está aqui na Taxi 6 Juliette. O tráfego vai parquear no gate 3, aguarde um instante para iniciar o push. Gente, pode ser condicionado assim que o mesmo estacionar a gente inicial, push back? Firmo, acione na posição, 6312. Ok, graças. O 6332 da Oceanair, livre o ingresso para o gate 3 de Juliette. Livre, para posição 03, 6332. O Oceanair 6312, assim que o Airbus da companhia parquear à sua esquerda, no gate 3, inicie o push e chame táxi. O colega estacionar, vamos iniciar o push, chamando o táxi, deixando a 6312. Salvador, bom dia, o Oceanair 6319. Oceanair 6319, bom dia. Tá pronto pra cópia, Guarulhos? Positivo. Autorizado, Guarulhos, 360, nível, via Pesulu 16, até Belo Horizonte, e após BH Trive, após Trive Poços de Caldas, decolagem da 10, primeira curva à direita, subida é a Dael, após Dael, Leda, e após Leda, Bridge. Controle 119, decimal 35, acione 5441. Ok, o 6319 aprovado, São Paulo, Guarulhos, 360, Bridge, Upzulu 16, Upzulu 16, aí BHZ, Trive, Posse de Caldas, conforme o plano, decola da 10, direita, Dael, Leda, Bridge, 1935, 5441. Correto, o Oceanair 6319, chama para o push em acionamento. Chama o push em acionamento, obrigado. Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, prossiga. Gente, o Romeu Oscar Bravo. Aguarde um instante a cópia. Quinta-feira. Gente, acionamento gate 1 no TAN 3733. Aguarde. Temos o Airbus da Oceanair, já iniciou no 2. Assim que o tráfego liberar o pátio, o seu será autorizado. Aguarde a autorização, então. Obrigado. Nada. aprovado, funcionando 6-3-2. O Oxinem 6312, eu não compreendi os dados, a sua transmissão está intermitente, ok? Como recebe agora? CD agora em alto e claro, consigo com os dados. 320 Natal. E o POB? 145. Teste, leio o táxi, à direita, ponto espera da 10-1895, a torre, o 6312 da Oxenar. 1895, ponto espera. E o TAN 3733, assim que o Airbus da Oxenar liberar o pátio, inicie o push e acionamento em coordenação com a equipe de solo e chame o táxi, posteriormente. E Airbus da Oxenar, chamará para o TAN 3733. O Romeu Bravo Oscar, no pátio 3, está pronto para a cópia. Autorizado Salvador para o LCA, ali ponto 500 pés, decolagem do pátio 3 com a proa norte, evitando o sobrevoo da base aérea. A frequência da torre 118.95, o controle 119.35 e o transponder acione o 0121, o meu Bravo Oscar. O Romeu Oscar Bravo, modifique o transponder para o padrão 0165 e chame a torre para a decolagem. Taxi Delta 3733, 136 a bordo, autonomia 4 horas e 6 minutos, alterna Galinha. CF, Taxi 3733, livre o táxi. À direita no ponto de espera, dá um 01895 é a torre, boa viagem. Taxi à direita, 1895, obrigado, bom dia. Land is 645, go ahead. Roger, agora standing by clearance to Ezeiza, flight level 300, and is 645. Please confirm your departure time to Ezeiza. Okay, go check about your flight plan. Stand by clearance. Condor, Oxané, 6309, posição 9 para pushback. Autorizado, 6319, chame táxi. Autorizado, vou chamar para o táxi. Alô, Salvador, bom dia, Agonomia 21 na Alfa. Agonomia 21, bom dia, tá livre o táxi de Alfa e chame antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, no 621. Salvador, bom dia, gol. O número 65, sim, é de formação, quilô. Gol no 65, autorizado Guarulhos, 360 nível, via Upper Zulu, 16, até Belo Horizonte. Após BH, Trive, e após Trive, Poços de Caldas. A decolagem é da 10, primeira curva à direita, subida da El, após Leda, e após Bridge, o controle 119.35, acione 5460, voo no 165. Negativo, voo no 165 está autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, via rota plano de voo, conforme inicialmente Alfa Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, Bravo Hotel Zulu vai para Trive. Teve direto posto de carro, até quando eu tomo 0, primeira curva à direita, saída da Euleda Bridge, controle 3935, transponda 5460, copiou o gol no 65. Correto, gol no 65, chama para o push, acionamento. Chama na. Próxima Juliette, gol no 621. Ok, mantém a posição antes da Juliette, o gol no 621. Observe que temos aí algumas pessoas trabalhando aí na lateral da Juliette, estão sem contato com o solo, mantenha uma distância de segurança aí até a gente conseguir contato aqui com o pessoal de solo, ok? Pra deixar o eixo da Juliette livre, pro senhor prosseguir o táxi. Sim, então mantém, a sua escuta no 621. Solo, bom dia, gol 9098, autorização Galeão, com a Kilo. Tente aguarde de cópia, gol 9098. Aguarde. Eu vou no 621, prossiga para o gate 01. O pessoal que está trabalhando aí na lateral da Juliette está ciente da aeronave. Bom dia, vou no 621. Fala, bom dia. Para o táxi com POB 142, autonomia de 5 horas e 30 minutos, nossa alternada Galeão. Livre táxi via pátio principal e Índia, ponto de espera da 10-1895, a torre 6319 da Oceanair. Via pátio principal e Índia, no ponto de chama a torre, Oceanair 6319. 9098, cópia. Galeão ativo. Autorizado, Galeão. O nível é o 400. Via Pezulu 10 até SMAP. E após, conforme o plano, a decolagem é da 10, curva à direita, subida da El. Após da El Leda, após Leda Bridge, para interceptar Pezulu 10. O controle 119.35 e o transponder 5461. É autorizado conforme 400 de Apesulu 10 até SMAP, depois de acordo com a rota. Decolando a 10, curva à direita, da El Leda Bridge, Apesulu 10, 119.35, 5461. Correto, gol 9098, chama para o push, assinamento. Tomaremos. O Alemão Tango está na escuta? Papa Tango, hotel Alemão Tango, controle Salvador. Hotel Alemão Tango, controle Salvador. Matango, hotel Matango, controle Salvador. Matango, hotel Matango, controle Salvador. Alô, Salvador, bom dia, 3289, via 3896. Bom dia, Alívio Táxi, via Alfa e Juliette para o Gate 5. E para informação, temos homens aqui trabalhando na lateral da Juliette, na área gramada. Não vai interferir no seu táxi. Oceanbeck em acionamento no 8, gol 9098. Por gentileza, confia em Paulo Saulo. Gol 9098 no 8 para pushback acionamento. Autorizado, chame táxi, gol 9098. 98. Né, 6250, livre táxi de Alfa, chamamento da Juliette. Okay, 1645, you'll contact the aeronautical information room. Your flight plan is processing, and stand by some minutes to receive your copy, okay? Roger. Oceano é 6250, prossiga para o gate 02, pela a Juliette. Alô, gol no 648, está livre. Gol no 648, bom dia, está livre o táxi, pela Alfa, mantenha a posição antes da Juliette. Bom dia, Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Sou 630, aguarde cópia em Recife. Aguardando a Nicaro no Alfa. Confirme. Aí, da Princesa, Nicaro no Alfa. Na Puca. Puca. no 648, seu gate é o 08, foi desocupado aqui pelo um Boeing da companhia. Aguarde a saída do mesmo, pelo, em táxi pelo pátio, e assim que possível você será autorizado a ingressar no, 08. Gente, aguarde a saída do 09 da companhia, não posso, você sabe que está o 08 no 648. Táxi voo 9098, estamos com 85 a bordo, 3 horas mais 23, alterna campinha. Chegou 9098, tá livre o táxi pelo pátio e Índia e no ponto de guarda 10-1895, a torre com 9098. 098, pátio e Índia, 1895. No 648, ingresse para o gate 08. Gate 08, no 648. Afirmativo, voo no 630, está autorizado o Recife, o nível 370, via Peruísque 58, a decolagem é da 10, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 19.35, e o transponder 5466. Correto, vou no 630 e chamo para o push, acionamento quando pronto. Autorizado e chame táxi. This 645, ready to copy? Okay, Andis 645, you are clear to Ezeiza in the flight level 300 via Upper Zulu 21 up to Delta Echo Papa Oscar Tango position after you follow the flight plan route. Take off from the runway 10 with left turn, right turn to Arbor departure and Elefa transition. Transponder 5506 and departure control frequency 119.35. We're back, please. confirm flight level 300 and the departure is Arbor Alpha Romeo Bravo Oscar Romeo with transition LFA, okay? Salvador, bom dia, o 1621 na atualização São Paulo, Congonhas. Só um minuto para a cota, 1621. And this 645, Salvador Ground. Roger, and flight level 300, okay? That's correct, call me ready for pushback and start up. Fluminense 21, na escuta, para copa? A escuta. Fluminense 21, está autorizado para São Paulo, Congonhas. Nível de voo 360, pela APER Zulu 10, corrijo, pela APER Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto Trive. Decola da cabeceira 10, com curva direita, inicialmente na subida da El, até a posição Leda, após Leda voa direto Bride. O transponder é o 5473, o controle em 19.35, correto. Sede autorizado São Paulo, nível 360, Vepa e Zulu 16, Belo Horizonte, direto 13. Decola da 10, curva direita, saída da El, pós da El Leda, Leda direto Brito. Trana 5473 e o controle 19.35. Bom, no 621. No 621, correto, cotejamento, chama para o acionamento. Chama lá. Voo 1630, 80 a bordo, 340, Santa Natal. 20 a bordo, é isso? Negativo, 80. 80, ok, 80 a bordo. Tá livre o táxi à direita, não posso esperar chegar à torre 1895, tenha um bom dia. 895, pode esperar. Clear to pushback and startup, come ready for taxi. QNH now 014, and it's 645. Livre, né? 1094, bom dia, taxi na Alfa, chame da Juliette. Gente, Alfa e vai reportar essa Juliette com 1094. Próximo Juliette, Gono 094. Ingresse se via Juliette para o portão 9, agilizando na medida possível, igual no 094. A gente via para o 09, igual no Ok, Andy 645, be aware of the GoJet parking on position 9, taxi approved via April 1, India to holding point of the runway 10. When there, call tower 118.95. Have a nice flight and a good day, sir. Just to confirm, April 1 and then taxiway India to the holding point of the runway 10, okay? Salvador, muito bom dia, Chanel 6333. Confirme, chamou o solo? O Chanel 6333, muito bom dia. 380 para São Paulo? É 6323 ou 6333? Ah, não, 6333, 33. Ok, eu tenho aqui o 360, o senhor solicita o 38, é isso? Ah, pode ser o 36, deixa eu ver, pode ser o 36. Ok, então hoje é 6333, autorizado para São Paulo, Congonhas, nível de voo 360. A rota, conforme notar, é para Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto Trive, após segue em coordenação com o centro. Decola na cabeceira 10. Com curva direita, inicialmente na subida da El até a posição Leda, pois Leda voa direto Bridge. O transponder é o 5507, o controle em 119, decimal 35, contagem. Então, autorizado para São Paulo, nível 360, conforme no Tampa, Zulu 16, Bravo até o Zulu. Decolando a pista 10, curva da direita, saída da El, transição Leda. Após Leda, voa Bridge. E 5507, o transponder 935, o controle. Correto, Oxa 6333, chame pronto para o pushback no portal 3. Amaral. Andes call tower 118.95, okay? So long. Pelo 394, bom dia, táxi na Alfa, chamamento da Juliette. Voo 394, ingresso via Juliette para Portão 11. Ingresso via Juliette, Portão 11. Direto até onde, 394? Para o posicionamento no 06. Fibra da África, eu vou para o posto? Eu vou o 965 no 06. Ok, a aeronave da companhia vai taxiar a sua cauda em instantes. Assim que ela liberar a retaguarda, está livre o seu push, chama para a taxa. Afirmativo, após o gol, está livre o taxa do 965. Chané 6333 do 3, puxa, Sana. Autorizado, chame táxi. Chame. Ué, chama para o táxi, altivo 0 no 5, ou chame a 333. Amarelo.